2 0 6 0 0 Pequeno desvio à direita, senhor, pequeno cúmulo aqui, já está na proa do 366. Desça para 2.500 pés, ajuste 1.014, 3 a do final RNAV, reporte servido 366. Cliente, desce para 2.500, estado 10114, informará o 366. Controle de Salvador, muito boa noite, azul 4062, descendo 150. Azul 4062, se identifique, chega da mar e desça ao 080, reduz agora para 259. Controle de Salvador, azul 4062. Azul 4062, copiou o controle agora? Agora sim. Ok, identifique, chega da mar e desça ao 80. É o número 5 na aproximação, reduzo para 2509. Mari, ident, descendo 80, redução de velocidade, 4062. Olá, Salvador, Argentina, 1911, request, push on status. To push on the side, report to taxi. I will report to taxi, you know, 19011. Controle 3520, pequeno desvio à direita, senhor, 5 milhas. 3520, sente, livre desvio. Grato. Voo no 896, desço 040, para espaçamento, vou para o outro servido 368, no 896. Para o 040, para espaçamento, servido 368, o voo 896. 1819. Ah, o que acontece é que na proa do Cerradito 368, logo em seguida nós vamos à proa final e vamos passar dentro da formação. Ok, então Cerradito 366 na presente e inicie redução de velocidade para 1809. Afirmativo, bem melhor. Vamos para 366 e reduzindo para qual velocidade que o senhor necessita? 1809. 1809, vou 1896. Já retornou na proa do 366. Tente. Continua a redução de velocidade para 2209. 220-4062. Gol no 896, desça para 2500 pés, 1014 é o ajuste. 2500 pés, 1014 é o QNH, ou gol 1896. Gol no 643, desça ao 040. 040-643. Gol no 704, desça ao 050. 050, 704. Azul 4062, 060. 060 com 220, 4062. Cal 366, 3520, sente, complete procedimento RNAVE, reduz a aproximação, torre 1 no 8, decimal 6, 12, boa noite. 118-612, boa noite, 3520. Torre Salvador, boa noite, 3520, 3.5 milhas do 372. Cliente avistado, informe 3 checado final, 3520. Informará, 3520. Torre, gol 1805, pushback, acionamento, 612. 612. autorizado, chama para o táxi. Chamaram, vai para o... Machado Travado, 3520. 7-3520, livre o pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia mais. Gente, livre o pouso, 1714, desvio à direita. 1714, livre desvios. Desvio à direita por quantas milhas? Até no través do CA Vito 368. Tente, 1714. O senhor solicita o RLS ou o RNAV da pista 10? É, vamos acertar o RNAV. Livre desvios após ser a vida 366 ou no 714. Desvio 366. Foi maravilhoso na proa dele. Whiskey 50 until Mossoró, then up November 866 until Magno, then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Momo, departure, and Gibbit transition. Skok 5103, control 19.25. Quick Lisboa, front level 370, vai up to Whiskey 50 until Mossoró, then up November 866 to Magno, then flight plan route. After departure, left turn to Momo, then Gibbit transition. Skok 5103, and the departure frequency will be 119.035, airport shall 158. Yeah, 119.035, and departure is Momo and Gibbit transition. Momo departure, Gibbit transition, departure frequency 119.035, airport shall 158. Okay, call to push and start. Yoko. Torre Salvador, boa noite, gol 1896, passou o Serra Vito 366, o trem de pouso baixou a checada. Ciente, aguarde autorização de pouso. Escuta. Solo Argentina 1911, ready to taxi. Destino 4, desça 3000 pés, ajuste 1014. 3014, 1014. We have the aircraft inside and we will follow the 737 of goal, Argentina 19011. Negative, call tower when holding short of runway as number 2. Call the tower hold short of runway 10, Argentina 19011. 3520, solos 46, direita, Alfa, chame antes da Juliette, mantenha me escuta. Alfa, chame antes da Juliette, não se escuta, 3520. É, quer dizer, seguimos com o número 2, esse tráfego à frente, hein? O seu número 4, na presente. 5 para o táxi, 90, a bordo, 3 e 10, alterna Maceió. Autorizado até o ponto de espera, 805, chame pronto para decolagem na Charlie, no ponto de espera. Chama Camará, na Charlie, ponto do Espero 805. Pouco no 896, passou o Cerradito 372. 7896, tem livre pouso, pista 10, Ventuno 50 graus, 5 nais. Livre pouso, pista 10, gol 1896. Serra Vita 366, gol 17 no 4. 7 no 4, sente, reporte Serra Vita 366, desça para 2500 pés, 1014, ajuste. 2500, 1014, 3, coisa da patrão, 366. Argentina, assim que eles passarem, ingressa à esquerda, portão 2. Sente, após a passagem das duas aeronaves, segue para o 2, 3520. Completo o procedimento ILS X-Ray sem glide, cabeceira deslocada em 90 metros, torre agora em 1 noite, 3 pão, meia dúzia. Boa noite. Boa noite. Salvador, gol 9606. Azul 4062. Direita 080 para localizar, 4062. 1805. 805, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 805. 606, aguarde cópia, Maceió, com nível 350. 35. E aguarde cópia. 0062. Táxi Alfa Juliette, portão 3, na minha escuta. Alfa Juliette, gate 3, na sua escuta, gol 1896. Color Tower, good evening, Argentina, 19011, hold short, runway 10 in sequence. Roger, maintain position number 2. 19011. O B43, livre pulso, cheque o trem, vento 140 graus, 10 nós, 643. Ah, chave travado, passando o Serra Vito 366, gol 1794. 1794, ciente, completo procedimento, reduz a aproximação, torre 1 noite, decimal meia dúzia, boa noite. Torre 183, 1-4. 18 meia dúzia. 18 meia dúzia, ciente. Torre, esse é o gol 1794. Sete no 4, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai dar no 4. Vai decolar imediato assim que a pista estiver livre? Afirmativo, 805. Então observa a passagem da aeronave da companhia, agora passando a cabeceira 10, alinha e mantém ficando pronto para decolagem assim que a pista for liberada. Gente, a passagem vai alinhar e manter a pista 10, 805. 643, solo 52, livre à direita, táxi Alfa e Juliette, portão 9, na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 9, na sua escuta, o voo 643. Uno 805, vento 130 graus, meia dúzia nós, livre decolar 10. Livre decolar, gente, 10, gol 805. Sétimo 4, vento 130 graus, 8 nós, do repouso, pista 1-0. De repouso 1-0, 130 com 8, 7-4. 805, decolou 5-4, controle 19, decimal 35. 19-35, 1-8-0-5. Confirmando para o 7-4, a gente está só 90 metros, hein? É, só a cabeceira deslocada, tá. O que tá cinza aí tá valendo. Aí, obrigado. Boa noite, 05. Boa noite, 05. Boa noite, contato radar. Submatinha 370, saída Puca. Prezado Puca na presente. Verão 370, Puca na presente. Boa noite, 05. O portão é o 09. Afirmativo, portão 9. Muito obrigado. Está lá na sua mão. Oi, boa noite, Azul 4062, localizer da 10. 062, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 62. Seia 06, ponta cópia. Seia. Autorizado Maceió 350, nível na Perusque 58. Decola curva esquerda, saída é Apuca, transição Aracaju. Aciona 51. 15, controle 19, decimal 35. 350, Perusque 58, Apuca, Aracaju. 5195 Transponte, 0135 Controle. Correto, chama para o posicionar. Guarda lá. Gol no 714, solos 55. Livre táxi à direita, Alfa e Juliette, portão 5, na minha escuta. Alfa e Juliette para 5714, obrigado. Over there, putting on 158, stand 10, request pushback intercepted. Clear to push and start 10, report to taxi. Clear for push and start, report taxi, putting on 158. Azul 4062, vento 150 graus, meia dúzia nós, cheque o trem, livre pouso, pista 10. Baixar travado e livre pouso na 10, 4062. Levanta mais uma vez para o 4062. 1950 graus, 190 mais. 62. O gol no 643, mantém a posição aqui, mantém a posição sobre o aeronave da Portugal que está próximo à entrada do Portão 9, aguarde. Ok, aguarda. 3170, tenha Bravo. 3170, boa noite, identifique. Autorizado via, chegada Mari para 2000 pés, 1013, reporte localizador. 330, gol 19. Via Mari 1013, reporte localizador, 3170. Na Bombo 8, Argentina, 1911, round 10. Mão tá livre aí, pode prosseguir à esquerda, portão 9, ok? Ok, esquerda, por 9, 643. Estimativo, informo que tem previsão de fechamento da pista aos 30, ok? Mais 30 minutos. Ok, tem que parar aqui. Livro 4062. 4062, seu solo aos 59, táxi via Alfa e Índia, última esquerda, portão 1. Alfa, Índia, portão 1, azul 4062. Carol. Oi. Argentina 1911, please for takeoff. The wind is 160 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, runway 10, Argentina 1911. Oi, 174, ingresso parte 1. Aqui aguarde, aqui eu já autorizei o 643 a entrar aí na Juliette. Ele vai cruzar a sua frente, aí depois que ele cruzar, pode prosseguir aí portão 5, logo à frente aí também. É, se fazer a nossa companhia para o sector 5, 7 ou 4. Salvador, 5-20, aguarde cópia 190 Aracaju. Argentina 1911, Airborne 01, contact now 119.35. 119.35. Azul pode prosseguir em frente, última esquerda, o portão é 1. Índia 1, 4062. 1-1, crossing 2,000 feet, SID. Argentina 1911, good evening. Where's the contact? Climate level 380, Golly departure. Argentina 1911, clear to climb flight level 380, Golly departure. Hello, 1-5-I to request it. Okay, Roger, I'll observe the 737 parking, clear to taxi until holding short, runway 10 via in taxiway Charlie, report ready for takeoff, Portugal 158. Clear, taxi to input runway 10 via taxiway Charlie 737 inside the Portugal 158. 520, por gentileza, chame para o posto de estacionamento, vou dar um copy, senhor. Hotel Aeroport Canal 158, holding point to runway 10. Airport Canal 158, clear to line up and take off from runway 10. Wind is 190 degrees, 10 knots, QNH 103. Clear to line up and take off runway 10, QNH 1013, Airport Canal 158. Torre com 714. 714, qual nível para Aracaju? 230. Corte com atenção, senhor, por favor, PUCA, transição Aracaju, número 2 para cópia. 714. Argentina 1911, call receive center, 128.8, unable 126.4, good night. 128.8, 124.69. 126.4. 126.4.